morrer, perdido em alto mar, sem água, sem comida e sem ideia de onde está. Sem diesel no motor, sem sinalizador, sem chance de ser visto ou de ser salvo por quem for. Em tal situação, fácil perde-se a razão, começa a esperar de Deus alguma explicação. O fato é que não há mais nada a se fazer, você mal pode crer. Quando vê a tempestade se formando no horizonte, a nuvem carregada vindo em sua direção, gira o botão, mas o rádio não responde. E água subindo de nível, pior cenário possível. Casco na proa está rachado, o barco já está dernado. Teria alguma sugestão? Não. Quando partiu do cais, deixou a terra em que não pisaria nunca mais. E agora o que fará? Não consegue pensar. Com o vento que bate, você começa a congelar. Nem barco de pesca, nem guarda costeira, por mais que se queira, não passa nenhum avião. Porão inundado, sem alternativa, total adesão.